Portal do Arrocha. Como se sentiria se eu quebrasse o seu coração com uma traição? É assim mesmo que estou sentindo, porque fiz isso comigo, tenha piedade. Se faz.